Depois de manobras radicais denunciadas várias vezes à Central de Operações da Polícia Militar pelo 190, um motociclista que pilotava uma moto sem registro e com o chassi adulterado provocou uma colisão onde deixou uma mulher gravemente ferida. A situação foi por volta de 19h30 na rua Guarapari, no Jardim Dona Leila, proximidades do bairro Copacabana. Segundo testemunhas, por ao menos uma hora, o piloto de uma Kenton de origem paraguaia sem placa, de propriedade pilotada por Nando Silva, de 26 anos, fazia manobras arriscadas, colocando a própria vida e a vida de terceiros em risco, até que no momento, sem controle, ele bateu em uma Yamaha YBR onde estava um casal. Edgar Emílio Quinhones e Áurea da Luz Freitas foram atingidos pela moto e acabaram sofrendo uma queda. A mulher ficou gravemente ferida, teve contusões, escoriações e suspeita de fratura em membros inferiores. A Áurea, de 37 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM foi acionada e recolheu a moto estrangeira e seu condutor, inicialmente ao pátio de trânsito do 14º BPM e posteriormente a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, tendo em vista o fato de que o chassi do ciclomotor estrangeiro estava danificado, indicando que a moto ou foi adulterada propositalmente para ocultar a sua origem ou é proveniente de leilões, cujo destino seria a venda de peças sem possibilidade de retorno à circulação. Em qualquer um dos casos, o indivíduo estava cometendo um crime e foi levado às barras da justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.